simples também. Eu podia ajoelhar, te chamar com toda a força. Não ia te acordar, não ia te acordar. Posso te esperar outra noite e outro dia. A chuva nem precisava parar. Deus morre, já me bastaria. Três sombras, três punhais e uma cama vazia. Tuas lembranças, teus sinais não vão me acordar. Não vão me acordar, não vai haver.